Sí, bueno, pero... Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Deus, que abençoe toda a humanidade da Terra, que toda a humanidade da Terra seja abençoada. Que as luzes do Altíssimo sejam derramadas sobre os seus filhos. Que todos os espíritos que estão na Terra possam evoluir, possam crescer, possam realizar tudo o que foi programado no plano espiritual, antes deles reencarnarem. Meus filhos, a hora é a última. A hora é agora. A hora de evoluir. A hora de enterrar num buraco bem profundo as suas paixões, suas mazelas do espírito, seus vícios, manias degenerativas. A hora clama, a hora da mudança, a hora das reformulações internas necessárias, mesmo para aqueles que não vão permanecer neste orbe planetário, para que tenham a oportunidade de viverem num mundo melhor. Não se espelhem no mal, porque aqueles que querem permanecer no mal já fizeram as suas escolhas. Os opositores do Cristo já fizeram as suas escolhas. Os chamados foram feitos. Os chamados continuarão sendo feitos. Serão feitos muitos chamados ainda. E muitos que negaram ao chamado do Cristo de primeira vez terão a oportunidade de uma segunda chamada por misericórdia divina, misericórdia do Altíssimo, misericórdia de Deus, de Jesus e de Maria Santíssima. Pois Maria Santíssima, a mãe dos filhos da Terra, a mãe da misericórdia, vem clamando a Deus de coração, com muito amor, para que os seus filhos tenham uma nova oportunidade, tenham uma nova chance, porque ela sabe que se forem banidos da Terra pela rebeldia, o sofrimento de seus filhos, que ela tanto trabalhou para se melhorarem, inclusive aqueles que tiveram a atitude infeliz do suicídio em outras encarnações, inclusive esses que persistem no erro, porque ela é a mãe de todos aqueles que se suicidaram e que se suicidam. A hora é agora, meus filhos. Esforçam-te, dediquem-se, mudem o máximo que puderem, não se espelhem no mal, não achem vocês que o mal está sendo propagado e que ele está aumentando. O mal está sendo derrotado, esferas umbralinas estão sendo desfeitas e reurbanizadas, filhos. A misericórdia e a justiça andam juntos e elas estão sendo aplicadas com rigor, mas também com amor e fraternidade, porque Deus ama todos os seus filhos. O conselho que esses simples servos do Senhor, esse simples servo traz, é que vocês não julguem, filhos, ninguém. Ouçam apenas a mensagem, não importa se vocês acreditam que ali há um espírito usando um médium ou não. Não importa, meus filhos. Só se alimentem do que os servos de Jesus trazem para vocês, do que o Cristo fala através dos seus filhos, do que Deus fala através dos seus filhos, porque nós somos apenas porta-vozes e parceiros de trabalho. No plano espiritual, meus filhos, não há preconceito de religiões. Todos andam de mãos dadas unidos no bem maior, no único propósito que seja estabelecida a fraternidade na Terra, independente da religião. Eu não peço a vós que acreditem, eu peço a vós apenas que amem uns aos outros como a ti mesmos, como a si mesmos, e amem a Deus sobre todas as coisas, independente da religião. Amem-se, tolerem-se, se ajudem, cresçam juntos, aprendam uns com os outros. Porque todos sempre têm algo a ensinar, todos. Eu aprendo muito com os meus irmãos, aprendo muito com vocês. Somos eternos aprendizes no universo, eternos aprendizes. Estejam unidos na obra do Cristo, da propagação do amor e da paz. Que a sua mensagem, a mensagem cristã, seja esclarecida e não distorcida, como muitos vêm fazendo. Porque o destino de religiosos manipuladores e que distorcem a palavra de Deus já está traçado. O destino deles já está traçado. E vão carregar nas costas, para o mundo ao qual serão deportados, toda a responsabilidade e os débitos que adquiriram na sua iniciação, de todos os fiéis os quais eles fizeram suas lavagens cerebrais. Todos os fiéis os quais eles manipularam, se aproveitando da ignorância desses fiéis, esses conhecerão verdadeiramente o ranger de dentes. Não se deixem iludir por um poder aquisitivo alto que eles têm, pelo magnetismo vigoroso e o poder que eles têm de convencer e de mentir, porque esses são os falsos profetas, esses são o anticristo. E muitos desses religiosos estão inseridos na política, porque o anticristo é uma organização política religiosa. Esses Jesus lançará fora. Esses já fizeram suas escolhas. Meus filhos, amem-se, unam-se. Amem a Deus, amem o seu próximo. A paz de Jesus, filhos, do seu irmão, um irmão que ama muito vocês, Bezerra.